Salve, mercenários intergalácticos em busca de novos fugidos do sombrio e escuro espaço sideral. Aqui quem vos fala sou eu, o capitão e host desta nave, Mr. Travis, juntamente com meu copiloto Eldak. Salve, salve, galera. Estamos aqui para gravar esse cast. Vamos ver aqui o que a gente pode apresentar de conteúdo bacana aí para vocês sobre esse filme clássico aqui, né, cara? Isso, e o tema de hoje é o filme A Sombra e Escuridão, Os Leões Sem Jubas e Assassinos de Tsavo. Ou Savo. Ou Savo. Para quem está chegando agora, quem está fazendo o primeiro contato conosco, escutando pela primeira vez este maravilhoso podcast, saiba que somos pessoas de carne e osso, com sentimento, e gostamos de ter nosso ego massageado, elevado às estrelas, juntamente com nossa nave. Porém, temos que chegar lá juntos, eu, você, Eldak, nós, todos os nossos ouvintes. Para isso, entre em contato, dê sua opinião. O que achou, o que mais gostou, o que podemos mudar? Mande a foto do seu gato, do seu irmão mais novo, dos seus peitinhos. Mande a sua opinião através do Eldak, vamos comigo, Twitter. @ Nostromo Podcast. Facebook. facebook.com/ Nostromo Podcast. E-mail. contato@ nostromopodcast.com.br. E nosso site? www.nostromopodcast.com.br. Não esqueça de assinar o feed no seu iTunes, no seu dispositivo do Google. Não vou falar de Android agora porque eu não gosto. Ou seu outro alternativo receptor de feeds. The Ghost and the Darkness. E para começar a falar destes felinos assassinos sem juba, sem barba, sem dentes, vamos falar um pouco do background desses leões. Eldak, pode trazer um pouco da história para nós? Claro, vamos lá. O filme é situado no final do século XIX, né? Onde o Império Britânico dominava as imensas extensões de terra aí entre a África, né? Porém, ao mesmo tempo que dominavam essas imensas terras, os britânicos levavam tecnologia a estes povos. E entre tantas coisas que foram apresentadas aos povos dominados, estavam a Estrada de Ferro, que já estava bastante difundida na Europa e na América do Norte. E... cara, você falando que os britânicos levavam tecnologia para os povos, eu imaginei eles chegando com um monte de TechPix e espelho para apresentar para a galera. E agora também tem tablet, né? E agora tablets. Mas aqui no Brasil, os colonizadores chegaram com espelhinho, com escova e levaram tudo o nosso ouro, pau-brasil e outras riquezas naturais, né, cara? Quem dera fosse trilho de trem. E o que, que eles fizeram com essas estradas de ferro maravilhosas? Cara, eles levaram essas estradas para a África, né? Onde a realidade para a construção disso era dificultosa, né, devido à fauna selvagem que criou alguns entraves, principalmente em Uganda, né, que ligaria o interior do continente ao litoral do Quênia. Nesse mesmo Quênia foi onde ocorreu o maior dos problemas e nasceu a lenda de duas feras e um caçador. Este caçador, quem que era, Mr. Travis? Nosso querido John Patterson. Patterson, que era de origem irlandesa, nasceu em 10 de novembro de 1867, na pequena vila de Ballymahon, centro da Irlanda. Patterson era filho de pai católico e mãe protestante. Acredito que essa mistura aí não devia ser muito sadia, né, dentro do ambiente familiar, né? Não, católico e protestante só serve pra brigar, cara. Exatamente. Ainda tá lá o pastor Feliciano, né? É, cara. E ainda mais no período que se situa essa história, né? Final do século XIX aí, onde a dominação masculina em cima da mulher aí era muito, muito forte, né? Não, se hoje a gente já vive na terra da intolerância, imagina há dois séculos atrás, cara. É, eu acredito que devia ser muito complicado ser mulher naquela época. Porém, a gente seguindo aí, tem que dizer que aos 17 anos, Patterson seguiu um caminho que era comum para os garotos humildes da época, né? Ele se alistou ao exército e aos 31 anos se tornava tenente-coronel, após uma carreira brilhante de serviço militar. E no início do ano de 1898 foi indicado a supervisionar a construção da estrada de ferro de Uganda, a Uganda Railroad, sobre o rio Tsavo. E lá sua vida mudaria para sempre. Hell yeah. Oh, hell yeah. Cara, já na chegada de Patterson ao local, né, onde seria construída a ponte, em março, os problemas começaram. Os leões atacaram seguidamente durante várias noites os trabalhadores, em sua maioria indianos. E isso acontecia nos seus acampamentos. Todo tipo de artifício para combater e conter o ataque desses leões foi tentado. Desde a construção de cercas de espinho, conhecida como boma, lá na região, né, até fogueiras e toque de recolher foram tentados. Porém, nada disso adiantou, já que os leões pulavam essas cercas para atacar suas presas. O ponto crucial foi que a construção para dessa ferrovia foi totalmente paralisada, devido à fuga maciça de trabalhadores. Cara, justifica somente, porque a gente assiste hoje qualquer filme da sessão da tarde do... Assiste um programa do Bear Grylls, ele tem sempre uma fogueirinha lá pra espantar um urso de 3 metros, e o leão não foge de uma tochinha de fogo, e você constrói uma ponte gigantesca, uma ponte não, né? Constrói uma parede gigantesca de espinho, e o leão vai lá e pula e ainda, pega o cara e volta ainda pro outro lado. Tem que fugir mesmo, cara, não tem o que fazer. É melhor não ficar por perto, pagar pra ver, né? Ah, eu não sou, eu já tinha fugido na primeira oportunidade. É, cara, eu também já não teria ficado lá a partir do momento que eu começasse a ouvir as histórias. É, bem disso. O grande problema aí, né, Mr. Travis, para emboscar os leões era que os mesmos possuíam hábitos incomuns para a espécie, já que não tinham medo de fogueiras e nem do contato com humanos, e apreciavam carne humana. Segundo números de Patterson, os leões teriam vitimado em torno de 140 pessoas. Já nos números da companhia ferroviária, este número seria bem menor, em torno de 28 mortes. Claro que isso é para conter o medo na época, né, dos trabalhadores. E pesquisas recentes feitas através de análise de DNA e das ossadas e do crânio, né, na verdade, desses leões, dariam conta que eles teriam matado entre 30 e 40 humanos. É, o que a gente pode colocar em questionamento, né? Porque se um Rottweiler sumiu com o crânio da Elisa Samudio, né? Imagina dois leões gigantes, que fariam com 140 escravos, né? O detalhe é que esses leões até hoje são considerados maiores leões abatidos, né? Na história da caçada de leões. Sim. Então, também foi feito muito estudo aí para tentar explicar o motivo do comportamento atípico desses leões. E segundo o livro de Patterson, então, é que os hindus incineravam os corpos em fogueiras e nem sempre os mesmos eram completamente destruídos, sobrando assim pedaços para alimentar os leões. Outra é que a travessia do rio de Sava era uma rota comum de caravanas, de escravos, e os corpos daqueles que morriam eram geralmente jogados às margens desses rios. Isso teria feito com que os animais se adaptassem ao sabor da carne humana, né? Sim. A gente pode até lembrar aí do filme Vivos, né? Onde aquele time de futebol do Uruguai acaba caindo na Cordilheira dos Andes, salvo engano, e o pessoal, por fim, acaba tendo que consumir a carne dos humanos ali que estavam mortos. Quem nunca comeu, né, uma bunda humana congelada, né? E um fator importante também é que naquela época as doenças estavam dizimando os animais da região, fazendo com que os leões se tornassem máquinas de caçar. Então, eu acho que um dos motivos que estaria talvez matando os leões foram o fato de esses corpos serem jogados também no rio, né? Podendo contaminar a água da região ali. Vale a gente ressaltar que não só essa doença que foi espalhada, que é citada pelos estudos mais recentes, ela é similar à peste negra que aconteceu na Europa, que onde cerca de 30% da população mundial morreu. Só que estima-se que na África, as principais presas dos leões, que eram os gnus, cerca de 70% da população de gnus acabou falecendo. Eles realmente tinham que se adaptar, como você disse, muito bem. Eles tinham que comer carne de alguma coisa. E nada melhor do que um corpo humano parado ali. Por mais que não é uma presa habitual, né? Que geralmente os leões pegam presas vivas, não presas mortas, né? Tem uma outra vertente de estudo também, que eu acho que vale a pena ser citada. É da análise forense dos crânios dos animais capturados. Recentemente foi feito alguns estudos e indica que os caninos dos leões, ou os incisivos, não sou odontologista para ressaltar qual dente, não me lembro muito bem do estudo, eles eram mais saltados na protuberância nasal deles, o que fazia com que eles tinham dificuldade para conseguir caçar presas. Ele não conseguia caçar o próprio gnu, por exemplo, como a gente falou antes. Então ele precisava pegar uma presa mais leve. E é uma presa mais leve, que corre menos, mais frágil, um pequeno escravo que estava lá à beira dele. É importante lembrar isso aí mesmo, cara. O corpo humano já estava ali decompondo, né? E o animal sentia o cheiro e se aproximava por causa do cheiro. E com a dificuldade de caçar, né? Ele acabou tendo que se adaptar mesmo a essa realidade que ali se mostrava presente. The Ghost and the Darkness. Peterson enfatizou aí no seu livro, né, que além de leões não terem juba, é que os leões eram extremamente grandes. O primeiro que ele matou, aí, o maior, media mais de 3 metros de comprimento, do focinho à cauda, e 1 metro de altura. E como curiosidade, aí foram necessários 8 homens para transportar o animal para acampamento. É, esse leão era do tamanho de um gol. Um gol, Simplesmente assim. quatro portas. Um gol, quatro portas. É, isso era um pouquinho mais baixinho só, mas era quase o tamanho de um gol. Poderia dizer que era um gol de vileiro, né? Rebaixada. É um gol de Fato, vileiro, é um gol legal, cara. rebaixado, sim. Peterson se tornou herói local, dos locais aí, e para o Império Britânico, recebendo diversas homenagens e congratulações pelo seu feito. Em fevereiro de 1899, Peterson entrega a obra finalizada. Mesmo após todas as condecorações recebidas por Peterson, a mais importante considerada por ele foi um presente ganho pelo funcionário das Estradas de Ferro. O presente era uma tigela de prata que continha as seguintes inscrições: Senhor, nós, seus funcionários da ferrovia, o presenteamos com esta tigela, como sinal de nossa gratidão pela sua bravura na caçada aos dois leões devoradores de homens, colocando sua vida em risco e nos salvando do destino de sermos devorados por estes terríveis monstros que durante a noite invadiam nossas tendas e levavam nossos companheiros. Ao lhe entregar essa tigela, nós rezaremos e rogaremos para que o Senhor tenha uma vida longa, repleta de felicidades e prosperidades. Seremos eternamente gratos ao Senhor. 30 de janeiro de 1899. Cara, dá pra gente perceber aí que ele foi extremamente importante para a construção e que eles não tinham ouro no local, né? Porque eles entregaram uma placa de ouro pro cara, Exatamente. Não uma tigela qualquer, né? E vale falar aí também, né, Tiagão, Mr. Trebs, que o Peterson, pelo que a gente percebe aí nessas inscrições, foi um homem de muito respeitado aí pela população, né? Tanto dos hindus quanto dos africanos. Sendo considerado até o salvador deles, né? Porque o destino desses homens ali, de uma forma ou de outra, seria a morte. É, mas eu acho que isso é parte da fundação do Patterson, né? Como a gente falou, ele é filho de pai mãe protestante, pai católico, irlandês, já é bem maluco. Então ele acabou crescendo com uma série de diversidades. Ele chegou ali num ambiente totalmente cheio de muçulmanos, hindus que não se dão bem, e conseguiu unir todos esses povos, entrou na cultura africana, com os trabalhadores africanos, e por isso que ele tem tanto respeito, por respeitar essa diversidade entre eles e consegui-los mantê-los unidos, e chegar à conclusão final dele, E que é construir a exatamente foi ponte. isso que ele aconteceu, né? Porém, essa ponte foi destruída por soldados alemães durante a Primeira Grande Guerra Mundial. Após o conflito, a estrutura foi recuperada pelos britânicos e a estrada de ferro voltou a operar. É. Angela Merkel aí tá É devendo uma mais pontezinha, bonita, né? mais bonitinha. Peterson manteve por 25 anos, cara. Isso é mais impressionante de ser frisado aqui. Ele preservou a pele dos dois leões por 25 anos como um troféu e utilizou como tapete em sua sala. Porém, em 1924, o Museu de Chicago aceitou pagar míseros 5 mil dólares na época, hoje cerca de 70 mil dólares, né? Pelas duas peles. E após serem restauradas, as peles estão em exibição até hoje, juntamente com seus crânios. Cara, eu tenho muita vontade de visitar essas peles, chegar nesse museu e encarar esses leões aí, olhar no olho desses leões. Há Deve quem ser diz, né, animal que assim. até hoje, se você chegar lá nesse museu e encarar esses leões, você sente um medo, né, cara, pelo que aconteceu, pelo que permeia essa história dos leões, né? Imagina o tanto de gente que passou por aquelas bocas, Quantos cara. homens não Meu morreram Deus ali do céu. na boca daqueles leões, né? A hora que você falou que o Peterson vendeu as peles, eu fiquei imaginando ele chegando no trato feito com a carcaça do leão. Falando assim, olha o que eu tenho aqui. Chun-Li, preenche o recibo. Cara, e Peterson publicou aí seu primeiro livro em 1907, com o nome Os Devoradores de Homens de Tsavo. A obra logo se tornou um sucesso de vendas e posteriormente serviu para inspiração para três filmes: Balwana Devil, de de 1953, Killers of Kilimanjaro, de 1959, e o mais recente conhecido como A Sombra e a Escuridão, de 1996, com Val Kilmer representando uma versão romantizada de Patterson, e Michael Douglas como um caçador fictício, que na verdade esse, o papel aí de Michael Douglas nem chegou a existir, né, no filme, na história real. É, ele não existiu, mas assim, pensando em toda a história, todo o contexto, eu acho que eles precisavam separar a lenda do Patterson de uma forma mais aceitável para nós, romantizada mesmo, colocando o alter ego dele, que seria o personagem do Michael Douglas. Eu acho que os dois são o mesmo cara. Pode ser. Val Kilmer ali, caçador centrado, homem letrado, fodão ali no que ele faz, coronel mandando em tudo, e o alter ego dele ali, se interagindo com os locais, entendendo da cultura deles e trazendo eles para a melhor caça que poderia ter ever. Eu acho isso um fato importante, cara. Você falou uma coisa que eu não tinha parado para pensar. Talvez seja a outra personalidade do Patterson, né? O papel do Michael Douglas, cara. Sim. E depois que o Patterson vendeu essas peles aí, porque ele tava passando fome, precisava arcar uma grana aí, por que que aconteceu? O que que ele fez? O que que ele fez após isso? Claro, a vida de Patterson, após Tissava aí, né? Ele serviu o exército britânico durante a Guerra do Boers, não sei como pode soletrar essa palavra, que durou de 1899 a 1901. Inclusive, ele foi condecorado por bravura em combate, mais uma vez, né, cara? Agora, não pelos locais, mas sim pela sua participação em guerra, né? E ele voltaria a Tsav em 1906 para participar de uma caçada. Nessa ocasião, inclusive, cara, vale lembrar que ele foi responsável pela descoberta de uma nova subespécie de antílope, que foi batizada de Taurotragus oryx pattersonianus, em homenagem a Patterson. Cara, eu queria muito sentar e conversar com o Patterson num boteco, tá ligado? Falei assim, fala suas histórias que eu vou tomar uma cerveja aqui. Vai falando. Eu pago, né? Eu pago essa cerveja, cara. Faria questão de pagar uma grade pra ele. Mas eu acho que ele não ia beber não, cara. Eu acho que ele preferia um leite de boi com álcool, sei leite lá. De leoa. Leite de leoa, né? Sangue de boi com álcool, sabe? Por sua simpatia ao judaísmo e ao movimento sionista, comandou com distinção as tropas judias na campanha de Galípoli. E na Palestina, Patterson se aposentou em 1920, após mais de 30 anos de serviço militar. Que cara foda, cara. Que cara... Que carreira que esse cara teve? Eu acho incrível, porque o cara ele não tinha uma ascensão religiosa, ele tinha um valor cultural em tudo, porque ele era o filho de mãe protestante, filho de pai católico, que era simpatizante por todas as culturas africanas e que viu nas legiões judaicas uma cultura enfraquecida e resolveu não, vou brigar por esses caras. Ah, exatamente, cara. E você vê aqui, ó, nos anos 40, aliás, durante a Segunda Guerra Mundial, Patterson foi morar na Califórnia junto com a sua esposa. Pô, ele foi parar na Califórnia. É porque onde... ele foi fumar maconha, né? Exatamente, fazer tratamento alternativo. Sim. Onde continuou a fazer parte do lobby pró-judeu nos Estados Unidos. E faleceu dormindo aos 79 anos em 1947, um ano após o estabelecimento de Israel. E como último desejo, ele pediu para que seus restos mortais fossem levados para o futuro Estado judeu, para que ele e sua esposa fossem devidamente enterrados junto aos homens que ele comandou durante a campanha da Palestina. E lá no cemitério militar descansa John Harry Patterson, o homem que derrotou os leões devoradores de homem de Tsavo. E que participou da Primeira Guerra Mundial e viu acontecer a Segunda Guerra, cara. Cara, eu fico pensando assim... Por tudo que ele passou na África, todas essas histórias que a gente tá contando agora, o que ele passou pra... Imagina o que esse cara viu em Israel pra querer ser enterrado junto com os comandantes dele, velho. Os comandados dele, né? Os comandados dele. Eu acho que além de toda a questão política, né, cara, religiosa, é a honra de estar ao lado dos homens com quem ele serviu bravamente, né, cara? Que é uma coisa que os militares também prezam muito, né? É, até porque os caras que ele... lutou bravamente em Tsavo, viraram um cocô de leão, né? Então, ia ser difícil enterrar junto. Pelo menos eles viraram plantas, né? Porque eles adubaram o solo. Se bem que lá não cresce nada, né? Não cresce nada. Se Jesus, This is the most famous true African adventure. My name is Semur. I was there. Build a bridge across the River Savo and be finished in 5 months. Your toes. The men called them the Ghost and the Darkness. They owned the night. I believed this, that they were evil. The Ghost and the Darkness. Passado todos os eventos, descobrimos quem são quem, o que aconteceu, quem matou quem. Vamos começar então a falar sobre o filme, Eldak. Você pode trazer aí como começa, quem que apresenta, quem que aparece primeiro? Vamos lá sim. O filme começa com uma reunião, né, no escritório do Robert, que é o empregador de Patterson, né, onde ele passa o desafio para Patterson para construir uma ponte sobre o Rio de Savo, né, e dá um prazo de 5 meses para a construção dessa ponte, que é de prontidão aceita pelo Patterson, né. Ele, autoconfiante das suas qualidades, capacidades e habilidades, não titubeou e aceitou esse desafio, uma vez que o filho dele nasceria em 6 meses, né? Ele sabia que dentro do prazo aí ele conseguiria finalizar a ponte e voltar para sua casa para poder ver o seu filho nascer. Só que nesse meio tempo aí, o Patterson, antes de partir para a África propriamente dita, ele vai se despedir da esposa na estação de trem, né? E fala que talvez alguns problemas possam acontecer na África, né? Mas que não era para a mulher se preocupar, sua esposa. Porém, ela, mais do que sagaz, falou para ele que não haveria problema, uma vez que o sonho dela também era conhecer a África, né? Pois é, ela já se escalou na viagem. E a gente tem que falar que o cara é muito bom mesmo, porque para se garantir em 5 meses a construção de uma ponte, aqui no Brasil, isso dá inveja aqui. A gente tem... Sei que lá é Gutierrez, Odebrecht aí, fazendo em 3 anos uma pontezinha sem vergonha. O cara faz uma puta de uma ponte em 5 meses. Na Copa do Mundo, aquela passarela, se não me engano, em Minas, lá desabou, né? O cara não consegue fazer uma passarela sobre a rodovia. Tem obra da Copa pra fazer até hoje ainda, moço. Imagina o estádio de Cuiabá, né? Que já virou um lugar de jacaré e outros animais da fauna e flora local, né? Aí, ó, tá aí pra quem já resolver matar jacaré, nosso Coronel Patterson. Porém, ao chegar na África, Patterson é recebido por Angus, né, um padre que irá acompanhá-lo até o Quênia, onde encontrará o Rio de Savo, né? Sim, esse Angus tem um jeito de viadinho, né? Vamos falar a verdade. Tem todas as ferramentas, se ele não for. Todas as ferramentas. Só faltou uma dedada para descobrir, esclarecer a vista dele. E olha que naquela época não devia ser tão difícil para ele conseguir alguma coisinha diferente, né? Vale falar que nesse ponto ele vai pegar o trem para ir até o local dos trabalhadores. E tem uma cena muito bacana, que é a apresentação do conhecimento do personagem do Patterson. Que ele vai atravessando o trem por toda a savana, mostrando ali que conhecia bem o local, identificando vários animais ali. E o próprio Angus fica meio, pô, quem que é esse cara aí, né? Já sabe tudo, faz quanto tempo você tá na África, né? Acabei de chegar aqui. Ele simplesmente fala que ele é um estudioso e que ele sempre quis conhecer o local, né? Sim, é o sonho da vida dele ali. Exatamente. Eles, no final da viagem, já estão sentados na frente da locomotiva, né? Já apreciando... o local, né? Sim. E ao chegar na estação, perto do local da construção da ponte, Patterson é apresentado a Samuel, que é o narrador até do filme, né? Sim. E que se apresenta respondendo a pergunta que sabe falar inglês e um pouco de francês. O Samuel é um cara bem letrado, assim, se for ver, né? Porque ele, como um típico africano ali, local, né? Ele tinha conhecimento da língua inglesa, né? E ainda arranhava um pouco no francês. Então é um cara que, apesar de tudo ali, do cotidiano dele, do ambiente que cercava ele, ele tinha conhecimento também, né, pra poder ser um intermediário entre o Patterson e os trabalhadores, né? Dá pra entender que o Samuel é um cara que faz isso há muitos anos, porque se ele fala inglês e francês, são os grandes países colonizadores daquela região. Então ele tá sempre ali negociando com novas empreiteiras, sempre trabalhando e cuidando dos engenheiros pra adaptação no local. Legal, cara, isso é muito... Foi muito legal ser mostrado no filme, né, pra evidenciar que... Não era um qualquer que tava ali, né? Exato. Não pegaram um aborígene, né, e falou, ó, cuida desse inglesinho que tá vindo aí. Exatamente. Cara, e após a apresentação, a Samuel, eles seguem, né, pra margem do rio pra conhecer o local. E onde Samuel apresenta o local propriamente, né? E diz pra Peterson que ele vai ter 3 mil homens disponíveis para o trabalho. É, ele chega ali e identifica que tinha um grupo de trabalhadores ali, mas ele tinha uma série de problemas. Era tudo trabalhador com um regime meio de semi-escravo. Era tudo cara que tava tipo na muralha do Game of Thrones ali, era tudo estrupador ladrão que tava ali pra cumprir pena. Tinha problema de briga de etnia, muçulmano e hindus indianos. Tinha uma galera ali que não se batia por nada. Fora problema de infraestrutura, né? Que a gente pode identificar na própria visita do Peterson ao hospital para conhecer, né? Exatamente. Na sequência ali, após o Peterson conhecer o local da ponte, ele vai visitar, vai conhecer o hospital, né? E ver o grande número de enfermos, a maioria por malária ou por ataque de leões. Já o médico pilantra já atribui o número de ataque de leões à chegada de Peterson. Porra, uma grande apresentação, né, Peterson? Grande. Conhecer o médico e já ser indicado ou apontado como causador dos ataques, né? É, o médico é tipo do cara que procura problema e não busca solução, né? Exatamente. É o médico... Padrão, né? Padrão. O cara... é gripe. Uma virose. É melhor falar que é virose do que fazer o tratamento. Exatamente. E ainda o médico conta que um homem estava em um burro, né, e é atacado por um leão, mas que levou a pior foi o burro. Essa passagem no livro é descrita completamente diferente, né? Peterson, no seu livro, ele conta de forma diferente, né? Uhum. Mas o médico expõe desse jeito ali para poder, acho que, encaixar dentro do contexto do... É, eu cheguei a ficar curioso, posso dizer, porque eu não sei se o médico cuidava só do pessoal dos trabalhadores, né? Eu pensei que ele era até meio veterinário nessa parte. Será que ele cuidou do burro? Pode ser. De repente ele cuidou do burro, né? É, eu acho legal que nessa parte, já que o Peterson ali foi marcado como sinal de má sorte, né? Que ele foi atribuído à chegada dele, o início do ataque dos leões, dos trabalhadores e ao burro, ele resolve dar fim na conversa e parte pra matar o problema na raiz, né? É, mas vale perguntar, na verdade, aí quem que é o burro, né? O médico, o leão ou o coitado do trabalhador que foi atacado? Pois é. Então, após essa conversa aí, Peterson decidiu caçar o leão, como você frisou aí, né, Mr. Travis? Sim. E ele decide passar a noite sobre uma árvore e deixa amarrado perto dessa árvore aí o burro que foi atacado pelo animal, né? Pra poder Sim. atrair essa fera. O leão aparece e com apenas um tiro, one shot. One shot Peterson. Peterson abate o leão e traz paz ao local. Só que não, né? Só que não, exatamente. A partir daquele momento ali, a gente viu no filme, né, que Peterson foi agraciado, foi erguido ali pelos trabalhadores e os trabalhos de construção da ponte começaram a evoluir rapidamente, né? É dali que dá o start nas obras, né, parece. Exatamente, a cena mostra os homens trabalhando, colocando aquelas vigas gigantes de aço, né? Sim. Nos locais ali, todos comemoram como feitos, né? Sim, é um gol marcado por cada equipe ali, quando eles conseguem colocar um metro de trilho de trem ali. Exatamente. E as obras da ponte ali estão todo vapor, né? E Peterson, junto com Angus, né, o padre, e Marina, que é um trabalhador ali local, acompanham as obras empolgado. Eu creio até, Mr. Travis, que o Marina seria ali um mestre de obras do local, né? E ele foi apresentado só nesse momento do filme aí. Ele é introduzido ali como o cara que matou o leão com as próprias mãos, né? John, you know, I also have killed a lion. How many shots did you need? I used my hands. Oh. John, 4 weeks is just not enough time. You just have to use your hands. Ele faz aquele sinal que ficou famoso, que eu confesso até que me arrepio toda vez que eu vejo o Marina fazer aquele gesto, porque, cara, você imagina um homem matar um leão com as mãos. Pois é. E, cara, que cara com cara de sinistro, né, o Marina? Eu realmente acredito que ele ia matar um leão com as mãos, cara. Inclusive um filhotinho de leão que é bonitinho e fofinho, porque ele é muito sinistro, cara. Ele tem cara de maluco, mas é um personagem incrível, velho. Não, exatamente. A cara dele, assim, é aterrorizante, vamos dizer assim. Eu acho que o leão teria medo de encarar ele nos olhos, né? Você vê que é um cara realmente tribal, calejado, que tá ali e que dá o sangue pro serviço. Por isso que é o mestre de obras, né? Exatamente. Cara, e depois desse momento aí, corta pro Samuel vindo em direção do Peterson pra entregar um colar com as garras do leão que ele tinha matado anteriormente, né? E aconselha a usar como proteção. Os trabalhadores, após se deitar ali, depois daquele dia de serviço, né? Dia de serviço, exatamente. Eles estão dormindo em sua barraca, né? A cena corta pro Marina se deitando, né? E segundos depois, um leão o ataca e o arrasta para fora da barraca. E, né, e leva ele para pro seu fim trágico, né? Na manhã seguinte, aí, após saber que Marina tinha sido levado, Peterson, Angus e Samuel saem para procurar Marina e o encontram sendo devorados por urubus. É, dá pra ver, o ataque ao Marina é bem legal, cara. Parece que o leão tá com uma GoPro assim que vai pegando e ele vai arrastando. E ele é realmente trucidado pelo leão, né? Ele é completamente despedaçado, a gente não vê nada. Só fica a imagem de um círculo de sangue gigante assim no meio da savana. O leão realmente matou e se divertiu bem ali, né? Exatamente. E é bem icônico assim a questão da morte do Marina, que mostra assim, acho que se você pausar a cena e passar frame por frame, você vê só o olhar do Marina morto ali sendo devorado e já corta a cena, né? Sim. É uma cena que foi assim bem pesada assim e bem triste de ser observada, né? Pois é. O legal que após... Legal não, né? O interessante que após todo essa descoberta aí do local onde Marina tava, ele é velado, né? E recebe um funeral de honra, né? Com sua pira funerária e com Peterson fazendo o gesto com as mãos. O mesmo gesto que o Marina fez pra ele, né? Pra sim, demonstrar força. Esse gesto dele fazendo com as mãos aí foi tipo aquele filme do Van Damme dos anos 80, quando ele levava um murro na cara, ele passava a mão na boca. Quando via sangue, ele batia em qualquer um daí. Foi tipo, ele mostrou, agora é pessoal a parada, né? Agora eu vou pra cima. É, tipo filme de... Como posso dizer, do Bruce Lee, né? Quando ele leva um soco, ele... É, bem isso. É, tipo assim, grande dragão branco, Patterson, né? Ou o Falcão, quando ele vira o boné de lado, né? Agora eu viro o meu boné, eu faço uma garra com a mão. É tudo gesto icônico pra prender o cara mesmo ali no filme, sim, né? É, e esse gesto é bem marcado por isso. Ele realmente vai pra cima do leão ali. Exatamente. Nessa mesma noite, após o funeral do Marina, Peterson decide espreitar-se novamente sobre uma árvore à espera do leão. Eis que o mesmo aparece, porém, no acampamento e mata mais um. O leão começa realmente a provocar pânico, né? Após aquelas semanas de paz ali que reinaram com a morte daquele primeiro leão, que não tem nada a ver com a sombra e a escuridão, né? Depois desse segundo ataque, né, os trabalhadores com medo não querem mais trabalhar, mas Samuel sugere que, assim como na tribo dele, os trabalhadores construam bomas, que são, como a gente já disse anteriormente, são cercas de espinho em volta das barracas, e com isso acaba por amenizar a tensão e fazer com que os trabalhadores desistam da sua rebeldia, do seu ato de rebeldia, né? O que eu acho que isso é um negócio que tinha que ter sido feito há muito tempo, cara. Eles estão num ambiente selvagem, cheio de animal que podia matar eles. Não precisa ser só leão, cara. O próprio ataque, um babuíno mata um ser humano, cara. Uma hiena, né? É uma hiena. Eu, se eu tivesse lá, eu tinha feito isso há muito tempo, cara. Eu teria domesticado um crocodilo, feito uma trincheira em torno da minha barraca, sei lá. Mas isso, não... alguma coisa tá me protegendo ali, cara. Não, com certeza. Eu não passaria nem um minuto ali, nem um segundo. Não, por nada. Fazendo qualquer coisa que seja naquela redondeza ali sem ter proteção, né? Trabalhadores cercando o perímetro, não sei, cara, qualquer coisa que fizesse com que esses leões pudessem ficar longe, mas isso não aconteceu. E depois de o Samuel acalmar ali o pessoal, na mesma noite ali rola uma conversa entre o Samuel, o Peterson e o Angus, né, onde o Angus diz que a missão dele seria converter os dois, porém o Peterson ri dizendo que ser filho de mãe católica e pai protestante. E Samuel diz que não pode, pois ele já tem mais de 3 esposas, né? Na verdade, 4 esposas. 4 esposas. É um exemplo da diversidade do filme ali, que tem de tudo ali realmente pra trabalhar em construção daquilo, né? Exatamente. Mostra as diferenças culturais, né? Sim. De cada pessoa, de cada indivíduo que participa daquilo ali, né? É, o Angus estaria ali em nome da igreja, mas ele seria como se fosse uma ONU da vida que estaria ali pra cuidar dos trabalhadores, né? Exatamente. Gente. Já uns dias depois, né, Peterson recebe uma carta da sua esposa, né, através das mãos de Samuel, e o mesmo sai um pouco para longe do acampamento para poder ler a carta, né? Uhum. E no momento que ele tá lendo essa carta, né, Mr. Chaves, o leão se aproxima novamente e ataca os trabalhadores em plena luz do dia. E um desses leões consegue pegar um trabalhador. E essa é a única cena do filme que a gente pode citar aí que foi feita em CGI, né? É, é bem legal isso, porque o filme estava no limite ali, no limiar dos filmes, que eram feitos no, entre computadores e efeitos práticos. E na época desse filme tinha muita tosqueira que estava saindo com CGI. Era tecnologia nova que era mal aplicada ainda. A gente não tinha o potencial todo explorado dela ainda. Exatamente. Até se, novamente, a gente pausar o filme ali e passar frame por frame, você vê que é um uso da tecnologia, entre aspas, né? Bem... Não, é realmente bem feito, cara. A gente assistiu recentemente pra gravar o cast aí, nós assistimos, baixei ele aí no, na locadora online, que deu, a gente... Não, é Netflix. É, a gente assistiu no Netflix esse, cara, tá certo. Isso, é verdade, foi Netflix. Netflix, e lá em 1080p e... Cara, é bem feito mesmo. É, realmente, é muito bem feito, né? Uhum. Após o ataque desses leões aí, Patterson ouve os gritos, né, dos trabalhadores, solta a carta e corre para se juntar a Samuel e a Angus, que já estavam com as armas em punho. O leão está comendo a vítima, próxima à estação ferroviária, quando os três se aproximam. Patterson se prepara para atirar, porém ouve outro rugido e se vira olhando. e é quando ele se vira, né, olhando para cima, onde o segundo leão estava, e esse salta em direção dos três, ferindo Patterson e matando, infelizmente, o padre viadinho, o padre Angus. Sim. É, eu achei a morte do Angus, cara, muito gratuita, velho. O leão passa por cima dele, da mesma forma que ele passa pelo próprio Jim Morrison do Safari ali. E não faz nada no Patterson, né, cara? Tá lá o Val Kilmer inteiraço até o final do filme. E o Angus, puf, já era. É, mas se a gente recordar bem aí, né? O Patterson é ferido, claro, que bem menos do que... Bem de leve, exatamente, né? Só que... Tipo, o Patterson caiu de bicicleta e o Angus caiu do 15º andar. Isso, mas o... A imagem quando corta pro Angus, né, ele tá muito destruído o pescoço dele. Sim. Você imagina, era o maior leão de todos, medindo mais de 3 metros. Ele... Pois é, e a pata dele é maior que a nossa cabeça. Você imagina, então, a pata dele com as garras dele, né, eu acredito que, apesar de ter sido gratuita, mas o impacto daquele leão batendo a pata no pescoço ali com as suas garras deve causar um bom estrago, né? Faria esse estrago, com certeza faria esse estrago. Com certeza, acho que não tem dúvida quanto a isso, né? É, e aí a gente tem outro turning point do filme, exatamente, né? É a partir desse momento onde os leões ganham o título de A Sombra e a Escuridão, e a lenda sobre eles cresciam. Sim. Né? Uns diziam até ser espíritos maus que estavam nos leões, e alguns diziam que seriam o próprio diabo encarnado na forma de felinos. Seriam dois diabos, então. Seriam dois diabos, exatamente. Cara, depois desse acontecimento, o Abdullah, que é aquele... indiano, né, de touca vermelha, acho que é o único de touca vermelha ali pra se destacar em meio aos trabalhadores. É o chefe, né? O chefe, exato. Fala que os trabalhadores têm medo e que irão embora. Porém, Patterson mais uma vez convence eles a ficar, dizendo que ele iria finalizar a ponte e ele não estaria lá pra isso. Cara, esse cara é um cagalhão, velho. Esse Abdullah é um cagalhão dos infernos, cara. Ele é o líder do sindicato, né? Exatamente, cara. Ele é o líder do sindicato. É. Eu acho que por ser tão bundão desse jeito, Mr. Trebs, o Abdullah acho que nunca mais fez filme nenhum, né, cara? Não, cara, eu nunca vi ele em lugar nenhum, velho. É, eu acho que o papel dele, ele foi tão bundão, tão covarde, que ele não serviria nem pra ser covarde em outro filme. Não. Ele foi realmente esquecido. Eu acho que os leões mataram ele depois. Pois é. Porque não pode, o cara simplesmente sumiu do cinema. Por pior que o cara seja, ele sempre pega algum outro papelzinho, não, né? Não, ele deve estar lá em Bollywood, deve estar fazendo algum filme. Só alguma coisa ele deve ter feito, né? Talvez uma novela da Globo aí, essas que tem indiano, sempre. É, mas eu confesso que eu pesquisei e não tem mais nenhuma referência de filme dele, viu? É, e realmente, ele, as cenas dele, cara, ele não tem um bom desempenho, assim, vamos dizer assim. Pelo contrário. Ele realmente atrapalha ali, ele é o cara que tá ali, ele parece realmente que é um trabalhador assustado fugindo da parada. Exatamente, um líder sindical, né? É, um líder sindical ali. Exatamente. Ele aceita tudo que todo mundo fala e vai embora. Exatamente. Em vez de contornar a situação. Ele é um porta-voz dos trabalhadores, né? Sim. Sem tomar partido de nenhum dos lados. Tanto que ele acaba resolvendo ficar, né? É, ele é tão ruim que ele não consegue reivindicar segurança pros operários e decide ir embora. Se ele fosse um cara foda, ele realmente ia ficar ali, ia reivindicar segurança, os bombas iam estar construídos desde o começo do filme. Exatamente. Só que o Patterson, né, com a sua paciência britânica, vamos dizer assim, ele acaba convencendo o Abdullah a ficar, né? E já na sequência aí, depois que corta essa cena, mostra o Robert, que é o patrão do Patterson, né, chegando à estação onde está sendo construída a ponte, né? Sim. E a única coisa que ele quer saber é sobre o andamento da construção da ponte. Ele tá cagando pro que tá acontecendo. Sim, ali, cara. Ele é muito foda. Ele é um filho da puta, esse cara. Exatamente. Patterson ainda insiste em dizer que as dificuldades estão atrapalhando na construção, mas Robert pergunta pra Angus, sobre Angus, né? Uhum. E Patterson aponta para o caixão dele que tá saindo de dentro da estação propriamente e indo em direção ao trem, né? É uma boa resposta, né? Fala, cadê o cara? Tá ali. Tá ali. Aí ele mostra... Corta pra cena do caixão do Aracnofobia, que é um dos nossos castes piloto, né? Sim. Aqueles caixão de madeira, de pallet, né? Sim, cara, realmente. Cara, mas esse patrão dele era muito chato, velho. Pra dar um sumiço dele ali na África tava fácil, cara. O Patterson marcou ali. É, foi um vacilo, eu acho. Foi um vacilo. Exatamente. Cara, e após essa conversa, Patterson mostra sua engenhoca, né? Um vagão armadilha preparado para anteriormente pegar tigres na Índia, né? Mas que não funcionou, como ele frisa, né? Mas que agora estava adaptado e ele acredita que conseguiria pegar um dos leões, né? Sim. É uma arapuca, né? Uma arapuca, exatamente. É uma arapuca gigante. É uma arapuca gigante, essa é a verdade. Desacreditado dos planos de Patterson, Robert avisa que buscará um caçador profissional e que seria Hamilton, o mais famoso entre todos os caçadores daquela época. Cara, eu fico pensando, como que esse cara era famoso, cara? Porque a gente não tinha... publicidade de ninguém, né, nessa época. Não tinha como se comunicar, ele devia ser um caçador que acompanhava os lords britânicos ali, que fazia safari. Alguma coisa muito especial. Ou ele devia ter pelo menos matado alguns milhares de bichos, sei lá, junto com... matado o rinoceronte montado em cima de um leão. Alguma coisa assim pra ter uma fama tão grande, né? É, mas como o Robert ali, patrão do Patterson, ele era um cara influente, eu acho, e poderoso... Ele já deve ter tido outras dificuldades com fauna flora local, né? Uhum. E o Hamilton já deve ter ajudado ele em alguns outros momentos, né? Sim. Por isso ele provável. Diz que mandará esse caçador. Eu acho que é a única forma de... É, faz sentido, né? Né? De alguém ser conhecido ou famoso é essa pessoa estando junto com quem está contratando ou empreitando a obra, né? É, seria uma reputação de trabalhos em outras ocasiões, né? Não de propriamente caçador. Porque até o cara caçador, o cara não... Não tem muita importância, vamos dizer assim, né? É, exatamente. Eu acho que essa é a ideia, né? Logo após isso, né, Mr. Travis, o leão volta a atacar, né? Na primeira noite da construção da engenhoca, Patterson fica dentro do vagão à espera do leão. Uhum. E enquanto nada acontece, ele escreve uma carta para sua esposa. Porém, amanhece e Patterson recruta 3 homens, já que não tinha acontecido nada com ele naquela noite, né? Sim. Ele decide recrutar 3 homens, entre eles estupradores e assassinos. Ele pega os caras da muralha, né? Exato. É, os caras da muralha, os corvos, né? Os corvos. E ensina eles a atirar, né? É, porque na muralha é só arco, flecha e espada, né? Exatamente. E espírito, né? Isso. Espírito. Esses 3 homens passam a noite ali no vagão, né? À espera do leão. Quando após caírem no sono, ouve a porta do vagão se fechar e dão de cara com a fera. Separados pela barra de trilho, eles começam a atirar para todo lado. Porém, eles não acertam nenhum tiro no leão, né, cara? Acho que o desespero, ninguém acertaria tiro em lugar nenhum, né? Não, cara, nessa cena o leão acaba fugindo, né? E a gente vê o efeito psicológico, né? O terror que esses felinos estavam causando nos operários ali. Porque nenhum desses filhos da puta que passaram o dia inteiro atirando em um espaço confinado ali, sei lá, de 2 metros quadrados, eles não conseguem acertar num leão gigante. Pelo contrário, eles acertam tanto a jaula que eles conseguem quebrar a barra ali, solta o leão e ainda consegue quase virar churrasquinha, né? Porque eles viram um lampião que tava dentro ali e taca fogo na parte que eles estavam. É, cara, é massa. Mas você imagina, deve ter se passado ali, tipo... 30 segundos daquele momento, mas pra quem tava ali devia ser horas, dias, né? É, parece que é em tempo real ali o que a gente vê o filme, realmente, só aquela sequência no máximo ali daria o suficiente pros caras fazerem o que eles fizeram, só que parece que eles ficaram uma semana atirando, né? Exatamente, cara, é assustador, é aterrorizante a cena. É, eu não acho que eu ia conseguir mirar tão fácil assim também não, mas... Não, de jeito nenhum. Imagina, os caras chegam a quase ficar surdo com o rugido do leão, né? Você imagina a força, né? Que esse... É, e outro, o cara confinado dentro de um container, cara, imagina o eco de um disparo daquele que eles dão, um projétil daquele que eles atiram, pau! Já ensurdece na hora, 3 caras atirando. Esse era o problema daquela época, não tinha EPI, cara. Não tinha EPI, né? Mais ou menos isso. Cara, e após isso daí, né, amanheceu, os homens desesperados ali, atordoados, né? Uhum. O Abdullah incita os trabalhadores a se revoltar contra Patterson, né? Dizendo que ele trouxe... Cagalhão! É, cagalhão! E os trabalhadores ali começam a ficar empolvorosos, né, cara? Porque... É, eles têm de fato uma rebelião ali, né? Exatamente. Aí... Eles chegam a encurralar o Patterson, né? Sim. Por sorte, eis que chega o nosso bus lover, né? O Michael Douglas no papel de Hamilton. O famoso caçador, e aponta um trabuco, que não é o Mr. Travis. Não, não sou eu. Né? Um primo antigo, talvez, mas talvez. Não sou eu. É, exatamente. Ele aponta esse trabuco na cara da Abdullah e faz ele recuar segurando a rebelião que ali se iniciava. Sim. Após acalmar ali aquela situação, né, e Hamilton se apresentar, ele chama o seu exército asmático de índios Maasai. Que saem do meio da mata, cara. Como é que aqueles caras conseguem ficar escondidos, né? Com aquele monte... Estava atrás do pé de moranguinho ali, né? É, só pode, porque os caras estão cheios de coisa vermelha lá no meio da mata. Não tem como não ser visto, né? Tudo parado no meio da mata, com dificuldade de respirar. Ninguém viu esses caras, né? É, ninguém... Não me admira que não pegaram o leão até agora, né? É, exatamente, cara. E ninguém com bombinha, né? Nem com um inalador. É. Não, né? não tinha, você não tinha EPI, né? Imagina uma bombinha de asma. Hamilton ali, após essa cena, né, de apresentação da sua tropa indígena, ele vai conhecer a instalação e orienta que orienta que o hospital seja evacuado, né? Porque o cheiro de sangue que estava naquele local ali atraía os leões. Então outro hospital seria construído para os doentes. Cara, devia ser realmente um cheiro de muito podre, né? Um local sem saneamento, sem nada, cheio de trapo, com sangue podre, cara. Não consigo imaginar um lugar muito, sei lá, muito diferente daqueles matadouros clandestinos que a gente vê, que é fechado hoje em dia, sabe? Cheio de sangue podre no chão mesmo, cara. Cheio de varejeira pra todo lado. Realmente devia ser um fedor que ia atrair qualquer tipo de bicho ali. É uma coisa, se parar pra pensar assim, aterrorizante, né? É um ambiente de filme freak, né, cara? Não, cara, você vai fazer um... Fecha uma lan house aí pra jogar CS a noite inteira, já fica um cheiro de cueca da porra, imagina? Um hospital desse no meio do nada, sem nada, nenhum tipo de saneamento, realmente devia ser fedido pra caralho, cara. Você tá louco, cara, é absurdo, né? Sim. Depois que o Hamilton ali, junto com o Patterson, conhece as instalações e dá essas ordens, né, pra mudar de local, os três à noite acabam conversando descontraídamente, né, sobre assuntos aleatórios de caçada e outros feitos, né, enquanto aquela tribo ali realiza o seu ritual pré-caçada, né. Uhum. E ali fica bem legal que você vê os indígenas, os aborígenes, sei lá, indígenas, fazendo todos aqueles rituais, né. E alguns minutos depois, os Maasai chamam o Hamilton pro ritual. O mesmo Hamilton, né, no caso, vai até em direção aonde tá acontecendo esse ritual, né? Uhum. E o médico se junta para conversar com os outros dois, né? Com o Samuel. É, cara. É, um ritual que vale frisar que é muito, muito importante, muito difícil de ser praticado. Porque ele consiste em ficar em um círculo pulando em volta de uma fogueira igual um maluco. É verdade, bem bonito, né, fazer aquilo ali. Eu não sei que significado ritual... que Deus que vai atender ele, Deus que pula, né? Que significado Deus que pula, ritualístico, né? Tem aquilo, né, mas... Pois é. Vai saber, né? É, talvez eu fico pensando assim agora na minha cabeça, de quando aqueles caçadores colocam o ouvido no chão pra escutar a manada de longe, né, sabe? Os caras pulando, batendo o pé, assim, pra espantar os bichos em volta, sabe? Aham, cara, Talvez seja algo similar a isso, o intuito deles. Pode ser. É. Não saberemos mais, né? Porque essa tribo provavelmente esteja extinta, né? Provavelmente elas falam inglês e todos têm iPhone. Não é difícil. Se for uma tribo brasileira, né? Se for brasileira, tem iPhone e shorts da Adidas. E os espelhinhos, né? Que os portugueses trouxeram. Cara, e depois disso, né? O médico se junta ali a Samuel e Patterson, né? Observa aquela preparação toda pra caçada, né? E esse corno desse médico que só atrapalha oferece pro Patterson o seu rifle, né? Sim. Esse rifle dele que tinha dois canos, né? Mas que no livro ele não conta isso, né? Que era um rifle normal. É, no filme ali ele fala que o rifle dele tem um calibre muito superior ao do Patterson, que era um rifle que era utilizado pra caça de grandes animais, ao contrário do Patterson, que era pra tiros a longa distância apenas. Mas por isso que ele aceita simples, a troca. Né? É, por isso que ele aceita a troca. Coitado, né? É, coitado. Quem é que não trocaria? Eu trocaria, cara. O cara chegou ali pra mim e falou, ó, você que vai caçar, pega o cara que é mais foda aí, velho. Vamos lá. Não, com certeza. Pensando em poderio, né, de... Sim, de abate. Resposta, né, tudo, claro. É, não tem... Eu não pensaria também, ainda mais naquela situação ali, com dois leões malditos, né? Um rifle de ferrolho velho ali, que você vai dar um tiro de 22 que o leão pega com o dente igual o super-homem, né? E morde e arranca a bala, né? Tá louco. O Jim Carrey, no Ace Ventura, pegaria com a boca aquele tiro. Com certeza. Aliás, o Jim Carrey, se estivesse lá, nem ia ter tido nada disso, cara. O filme ia ser bem diferente. Já pela manhã, né, na caçada aí, todos saem pra caçar, né, Patterson, Hamilton e Samuel e os Masai. E próximo a uma mata fechada, Patterson é orientado por Hamilton a dar a volta por fora da mata e esperar o leão do outro lado, né, caso ele fugisse daquele encurralamento. A ideia realmente era flanquear o leão, né, faz ele correr pra um lado que eu pego ele do outro. Exatamente. Eis que um dos leões é avistado por Hamilton, né, que dá o sinal para os Masai avançarem, né, mata dentro, para encurralar. E claro que o leão foge naquele momento, né? É, a tática estava funcionando. Exatamente. Eis que o leão tenta sair da mata e dá de cara com Patterson, né, que mira e faz o disparo do rifle, porém o mesmo falha. Ele deve ter pensado, médico filho de uma puta, né? Com certeza, cara. Com certeza ele pensou muito mal desse médico. Sim, e a merda escorrendo na bota agora, né? Com certeza, cara. O leão ficou cara a cara com Patterson, que atônito só observava. Hamilton de longe gritou várias vezes, né, pra ele atirar, porém isso já não era uma opção. E Hamilton dispara alguns tiros e o leão foge. Pois é, cara. O Hamilton... Aí que tá, o Hamilton era o grande caçador e não conseguiu acertar o leão, né? Então, cara, que caçador de bosta é esse? É, mas é uma encarada bonita que o leão dá, né? Você tá maluco, cara. Realmente, é um bicho muito lindo ali. A hora que ele fica cara a cara com ele, cara, deve dar um medo da porra, cara. Aquilo. Só de você ver leão em documentário da Discovery, qualquer que seja esses canais aí de documentário, você já se caga todo, né, velho? Pois é, cara. Cara a cara com um bicho daquele tamanho. Daquele tamanho, inclusive. Daquele tamanho, né? É, tipo você ver um lobisomem hoje. Pô, foda-se, né? Vai, mata, filho. Não vou nem correr. Não vou fazer nada, né? Vou fazer nada. Vou facilitar a sua vida pra acabar mais rápido. O Hamilton chega, né, daí em Patterson, dá aquele esculacho violento ao saber que ele havia trocado de arma... E não havia testado a mesma. Cara, como é que pode, né, cara? O cara pré-caçado troca um rifle, troca sua arma e ele não testa. Nenhum momento ele chegou... Pois é, atira numa lata, né? Sei lá, faz qualquer coisa, dá um tiro pra cima. Tipo aquelas favelas do Rio de Janeiro, quando chega droga lá, dá um tiro pra cima, né, velho? Para, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Nossa, funciona meu rifle. É, exatamente, cara. Toca a tropa de elite ali, né? É, cara, e a partir desse momento aí, né, os Masai, aquela tribo asmática, afirma terem visto o diabo e decidem ir embora abandonando Hamilton. Cara, esses porra desses malditos pulador asmático, eles não vivem de caçar? É, exatamente. É, porque não, eu não entendo isso. A tribo que vive de caçar, quando eles têm a oportunidade de caçar o alvo mais foda deles... Eles fogem. Eu acho que era um bando de covarde mesmo ali, que devia ser de fato índio mesmo ali da região, que os caras só aproveitaram da fama do Michael Douglas ali pra aparecer na tribo e ganhar um cascalinho ali. Figurante, né? Figurante mesmo. É, exatamente. Porque nenhum fala uma palavra, cara. Só faz um fogo, se pinta de vermelho e pula em volta. É, cara, parar pra pensar que o filme teve um orçamento de 55 milhões de dólares, encher de figurante daquele jeito ali é luxo, né? Pois é, cara. The Ghost and the Darkness. Depois dessa situação toda aí ser contornada, vamos dizer assim, né? Sim. E com a remoção dos enfermos do hospital, Patterson e Hamilton decidem passar a noite no local pra atrair os leões, né? E eles adicionam alguns ingredientes, vamos dizer assim, pra chamar a atenção dos leões. Jogam sangue de bovino, ou sei lá que animal que seja aquele lá. Eu acho que é o sangue do leão que os índios tomam lá, sangue de boi que os índios tomam com leite, sobrou, os índios foram embora, pegaram e jogaram tudo ali, né? Pedaço de carne de gente que devia ter morto ali. E aí, com isso daí, eles criam, né, um ambiente pra poder atrair o leão, né? Sim. E esses leões acabam sendo realmente atraídos, né? E eles ficam circundando o local. Né? Um andando pelo telhado, né? E o outro ali andando em volta do local. o Patterson e o Hamilton ali no momento de desespero, vamos dizer assim, começam a atirar pra todo lado, tentando de alguma forma acertar. É, porque eles não estavam vendo, né, os Neymans. Eles sabiam onde estavam ali, sabiam, escutavam, mas não conseguia identificar pra mirar e focar ali e atirar neles, né? Exatamente. E rapidamente um súbito silêncio toma conta do local, né? Uhum. E logo na sequência ouve-se berros ao longe, né? Esses leões, fila das putas, tinham atacado de novo o hospital, cara. Matando... É, mostra que os leões tinham uma inteligência ali, né? Exatamente, tinha uma inteligência nesses leões. Os animais eram quase que, podia-se dizer assim, treinados, né? É. E nesse ataque no hospital, eles acabaram matando vários doentes. E o médico, que ao ouvir os gritos, correu em direção para tentar fazer algo. Mas na confusão, o hospital acaba por pegar fogo, também destruindo todo o local, né? É, ainda bem que queimou, né? Porque é menos trabalho, assim. Eles não tinham que pegar pedaços de gente que os leões tacaram pra todos os lados e fazer uma fogueira pra desaparecer com os rastros, né? Que virou um crematório gigante aquilo. É, e até porque reformar demora mais do que construir um novo, né? Pois é. Ai, cara, que... Nossa, que deve ter sido um desespero pra aqueles tribais lá, cara, que não tem explicação. Pois é, realmente era um negócio bem... É bem assustador isso mesmo, né, cara? Exatamente, assustador. Cara, e ao chegar no hospital ali, depois que acontece esses gritos todos, né, Patterson e Hamilton correm pro local, né, os dois ficam incrédulos, não acreditam no que estão vendo, né? Sim. E com uma cara de perca de esperança, Hamilton fica olhando ali aquela destruição ali atônito, né, por alguns minutos, né? Não tinha nem um extintorzinho pra ir lá tentar apagar, né? Vai fazer o quê, cara? Nada, não tinha o que fazer, né? Realmente ali eles perderam, cara, não tinha o que fazer. E é aí aonde o bosta do Abdullah e seus trabalhadores decidem ir embora e abandonam definitivamente a construção da ponte. Cara, mas aí eu acho justo, eu chamei ele de cagalhão antes, mas devo dizer que agora eu estaria sentado no lugar do maquinista do trem, fazendo piuí, vem galera. Com certeza, eu estaria sentado dentro da casa de máquina do trem. Vambora, porque realmente, cara, os não enganaram o maior caçador ever que tinha e foram atacar o outro hospital, cara. É, cara, que tensão. E é nesse momento que tem mais uma virada, né, cara? Mais uma virada não, vamos dizer assim, é uma cena icônica, né, que divide águas, vamos dizer, um divisor de águas. O Samuel chega e entrega pra Patterson o colar da presa do leão que ele tinha matado anteriormente, né, que ele não estava usando. É, isso eu acho, cara, que é uma falha gigante no roteiro, porque a gente já viu que o Patterson, ele tinha um respeito gigante pela cultura local. Que ele tinha orgulho de ter matado aquele leão. Porque era um one shot Patterson, né? Ele falhava pra todos os lados. Eu acredito que assim que o Samuel fizesse o colar e entregasse pra ele, ele já ia usar até pra mostrar pros trabalhadores. Ó, eu tô aqui e eu matei aquele leão, cara. Se acontecer de novo, eu vou matar outro. Pode ficar aqui do meu lado. É, cara. Bem na hora ele já ia colocar aquele leão, aquele colar, né? É quase como se fosse uma coroa, né, cara? Exatamente isso, ele foi coroado ali e ele abdicou do trono. Exatamente, é, cara. É uma falha realmente se observar por esse ponto de vista. É. E a partir desse momento é que Patterson, Hamilton, Samuel decidem por novamente irem atrás desses leões, pra caçar esses animais, né? É, eles não tinham mais o que fazer, não tinha trabalhador, não tinha nada. Eles falaram que vamos matar o leão, né? Com certeza, vamos caçar esses malditos leões. O trem já tinha partido, nunca havia mais eles, tinha que esperar o próximo trem, né? Vamos matar o leão, né? Vamos atrás, né? É. E seguindo as pegadas, então, desses leões, eles pra caçá-los, né? Eles começam a entrar mata dentro e encontram enroscado na mata alguns pelos de leão, né? E eles estão ali no tracking mesmo, né? Exatamente, eles estão em busca, dessa vez, com sangue nos olhos, como diria, né? Sim. E é aí que eles encontram uma caverna, né? E Hamilton e o Patterson entram nessa caverna, cara, e encontram uma ossada infinita de humanos. É, cara, a gente mostra ali que os leões estão fazendo aquilo há muito tempo. E que eles eles não estavam ali só caçando, eles realmente estavam se divertindo. Aquilo era um lazer deles matar a galera. Exatamente, cara. E os dois ficam chocados ali, né? Na cena você pode ver que os dois ficam completamente chocados, né? Vendo tanto de ossos que há naquela caverna, né? É, parece aquelas catacumbas que tem na Inglaterra ali, com as paredes cheias de ossos da peste negra, assim. Só que tudo amontoado num cantinho. Tudo amontoado de qualquer forma, né, cara? É. E ali o Hamilton acaba falando, né, pro Patterson que aquilo ali não era uma situação normal, né? Que aquilo não era normal pra leões. Não, realmente é a sombra e a escuridão que estava ali, parece. Exatamente. Com dados históricos, a gente pode até confrontar isso, né? Uhum. É, que leões não faziam esse tipo de coisa, né? Mas o filme... Não faziam, mostra... não fazem, né? Não fazem, exatamente. Mas o filme expõe a situação pra gente dessa forma, né? É. E eles acabam por voltar pro acampamento, né? E conversam sobre estratégias pra caça. E enquanto isso, eles ouvem de longe o rugido desses leões. Cara, os caras estão longe dos leões e conseguem ouvir os rugidos, cara. Imagina quão assustador não é essa situação pra eles ali. Sozinhos, né? Porque todo mundo fugiu. Eles estão sozinhos, pensando em como fazer pra caçar e ouvindo ao fundo os leões. Aí parece que os leões estão gritando, bravo, né? Fala, caralho, vocês entraram dentro da minha casa, né? Exatamente, vocês invadiram a minha casa. Ah, eu vou te pegar. Esses gritos deles são esses, eu vou te pegar. E aí que, após os planos, né, cara, no amanhecer aí, Patterson sugere, quer dizer, no amanhecer não, né, nessa noite, né, na conversa Sim. com Hamilton e com Samuel... É porque ninguém dormiu ali, né? Que jeito vai dormir, né? O Patterson sugere usar um marchand, que consiste em uma estrutura alta, de aproximadamente 4 metros, né? Uhum. Onde ele ficaria sentado na parte superior e no chão uma presa pro leão. A presa, nesse caso, foi um babuíno, que segundo os locais emite um som que os leões odeiam. Cara, dois pontos. Que coragem de ficar sentado em cima ali esperando o leão. E... outra coisa, essa presa não faz sentido algum, porque se o leão odeia o som do babuíno, por que eles colocaram o babuíno? Por que eles não colocaram o burro, que a gente já viu que o leão atacou um burro já? Exatamente, mas no livro do Patterson não existe a questão do babuíno. Eles usaram um burro pra fazer essa caçada do leão nesse Tá vendo? Eu nem li o livro, eu não preciso ser o roteirista do filme. O burro é o roteirista do filme. Tem algum outro bicho, cara, algum bicho que tem um cheiro mais forte, que... sei lá, cara, tanto bicho tem na África. Sei lá, uma zebra, devia, né? Ter, não, cara, devia ter algum trabalhador quase morrendo de malária lá, que os caras não colocaram no trem que ia morrer mesmo. Coloca o cara lá, deixa o leão comer o cara. Acaba com o drama do cara, né, velho, cara? Pois é, falou, ó, você não vai morrer inútil, você vai servir de isca aqui, tá? Exatamente, se eu não sirvo pra nada, pelo menos de mau exemplo eu sirvo, né? Eu vou te dar um sentido pra sua vida, né? Você vai ter um propósito, você foi o escolhido. E o Patterson fica lá, né, vendo o babuíno, enquanto a noite vai caindo, né? O Patterson é louco, ele se posicionou, né, no alto do marchand, né, e enquanto a noite caía, a tensão só aumentava. Eis que, tarde da noite, o babuíno começa a se inquietar, andando e balbuciando para um lado e pro outro, né, o que faz com que Patterson fique atento, olhando para todos os lados. Repentinamente, o babuíno se cala e some, aumentando a tensão de Patterson. Segundos depois, cara, uma cena que é... do caralho no filme, uma coruja tromba na sua cabeça, fazendo ele cair de cima do marchand. E essa situação é verídica, cara. No livro dele, ele conta que realmente a coruja bateu nele. Cara, que desespero, né, velho? Tudo pra dar errado, né? Tudo pra dar errado. Após a coruja bater na cabeça dele, que ele se desespera, ele acaba caindo no chão, né? Uhum. E ali ele fica completamente desesperado, né? Olhando para um lado para o outro, e ele se vira e dá de frente com o leão. Esse primeiro leão aí era o maioral, né? Diz que ele era o maior de todos, né? Da ponta da cauda até o focinho, medir mais de 3 metros, né, cara? Então, cara, é muito leão, velho. É muito grande. Não, não dá para imaginar você frente a frente com esse animal, o que seria, né? Não é muita coisa. Tanto dizem que a pele do leão, né, como a gente falou anteriormente, antes de falar do filme, né? Quem olha a pele do leão exposta naquele museu lá até hoje sente medo, cara. Eu imagino mesmo. E aí, cara, após a caçada desse leão, né? Como não é diferente dos dias de hoje, Patterson, Samuel e o Hamilton comemoram com muita champanhe. Contaram história pra caramba, falaram um monte de porcaria ali, né? Sobre essa caçada do leão, né? Enquanto ouvia o uivo do segundo leão ao fundo. Eu acho legal que enquanto eles estão celebrando a vitória ali, atrás, o leão gritando, eles conversando, e o Hamilton, eles perguntam, né, por que que esse leão tá gritando, né, será que ele tá ameaçando eles? E o Hamilton responde que pela primeira vez ele tava sozinho, que dessa vez ele tava com medo, pela primeira vez na vida dele o outro leão sentiu medo por estar sozinho. Cara, isso realmente é foda, né? Eu até arrepiei aqui agora com isso. Você imagina, cara, dois leões que machos, né, que geralmente eles são territoriais, eles não dividem mesmo espaço, eles caçavam junto, emboscavam as presas, E do nada o cara tá sozinho, né? E do nada o cara tá sozinho. Como é a situação para esse leão? É uma situação nova, né? Não vivida até então. Ele realmente tava perdido. Agora esse leão ficou acuado, né? Exatamente. E é claro que depois de tanto encher o cu de champanhe e beber qualquer outra coisa que tinha ali, né? Uhum. Os três foram dormir completamente embriagados, né? Sim. E aí, natural, né? Eu faria o mesmo, né? Claro. Que dúvida. Pelo menos eu matei um leão, né? Contando a história aqui, nós já estamos ficando embriagados, né? Imagina vivendo ela. É mais ou menos isso. E é nessa noite, cara, que o Patterson tem um pesadelo. O Coronel Patterson tem um pesadelo, né? Onde a esposa dele chegava na estação de trem e ele indo de encontro com ela, né? Ele percebe a aproximação do leão, que acaba atacando e matando a sua esposa. É uma cena também pesada, né? Que dá pra ver o leão atacando ali a sua esposa com o filho, né? Uhum. E nisso o Patterson acorda assustado pra caralho e sai da sua barraca completamente ofegante. E vai lavar o rosto ali, né? Quando ele percebe que a barraca do Hamilton tá aberta. A gente percebe um padrão aí, né? Porque assim como os Velociraptors do Jurassic Park abriam porta, os leões de Tsavo ali conseguiam abrir zíper das barracas, né? Porque foi o Marina, foi morto assim, e agora o Hamilton, né? Os dois, que eram matadores de leões, né? Morreram da mesma forma, pegos enquanto estavam dormindo. Né? Os leões tinham certas habilidades, né? Mesmo com aquelas patas gigantes. É, né? Pegava com a pontinha da unha, assim, naquelas barracas náuticas. Era da Coleman a barraca. Barraca da Coleman, né? É, exatamente. E logo depois, né, cara, o Hamilton vendo essa... O Patterson, perdão, vendo essa barraca do Hamilton aberta, ele corre em direção da sua barraca e pega a espingarda e sai à caça de Hamilton, né? E acaba por encontrar ali, próximo da própria barraca, o Samuel já cuidando do corpo do Hamilton, né? Uhum. De novo, aquela poça gigante de sangue na mata, né? Naquela o mata, mesmo padrão, né? Exatamente, aquela mata amarelada, né? Uhum. Aquela poça de sangue gigante e o Hamilton ali cuidando do corpo. Ah. É, cara, que situação, né? Que pavor que esses caras não viveram ali, né? Cara, vai fazer o quê, né, velho? Não tem o que fazer, ou caça ou foge. É isso. Aí eles estavam numa situação totalmente de sobrevivência, cara. Exatamente. Eles realmente tinham que matar o leão, senão o leão ia matar eles. Exatamente. Era o que restava fazer, né? É, realmente eles não tinham o que fazer. Até porque o trem não tinha voltado ainda, né? Não tinha voltado. Cara, mais uma vez, né? Patterson e Samuel velam o corpo, né? Agora sendo o corpo do Hamilton, né? Uhum. De novo, uma pira funerária também é feita, né? Em respeito à morte do caçador, né? Do famoso caçador, né? E Patterson ali junto com o Hamilton decide por fim caçar esse segundo leão. É legal mostrar, falar dessa cena que corta a cena pra mais longe, né? E o Patterson pega uma tocha e taca fogo no mato, né? Naquele mato seco, pra poder justamente acabar com a camuflagem do leão, né? É, porque ele sabe que o leão tá ali e tá observando eles, né? Exatamente. Porque afinal ele tá com uma presa ali e tinha mais duas que são os potenciais assassinos dele, né? Exatamente. Então o leão tá em volta ali, cara, e o local que ele tem de fuga é essa savana, esse mato alto, e ele vai lá e taca fogo, cara, o leão vai ter que sair dali. É onde o leão se camuflava, né, porque o pelo do leão é da cor daquela mata, né? É próprio pra isso, parece, né? Exatamente. E é aí que começa a caçada do segundo leão, né? Uhum. Já quando voltava pra aldeia, sobre a ponte, após cremarem o Hamilton, né, o Patterson é emboscado pelo leão, que salta debaixo da ponte, né? Uhum. E no susto, Patterson dispara a espingarda acertando a cara da fera, fazendo ela cair de novo pra baixo da ponte. Né? É, dá pra contar várias vezes no filme o tanto de vezes que o Patterson se cagou, né? Essa foi outra delas. Eu acredito que o Patterson agora, nem cagava mais, porque não tinha mais merda ali, né? Não tinha como, não dava tempo de produção ali, né? com o disparo, né, da arma e o leão caindo pra baixo da ponte... Patterson também acaba caindo, né, no chão e derrubando a sua espingarda debaixo da ponte. O leão novamente volta a subir sobre a ponte, né, e Patterson se levanta e sai correndo para fugir. Neste momento, o Samuel, que já estava escalando uma árvore, bunda mole do caramba... Vou fugir, moço! É claro, né, Patterson, enquanto estava levantando para correr, o Samuel já estava subindo na árvore, né? Mata esse que eu tô fugindo! Mata, se vira que eu fui! É... O Patterson sai correndo também na direção de outra árvore, né? Porém, de forma... E começa a escalar essa árvore. E aí que mostra no filme o leão fazendo uma coisa surpreendente, que é escalando a árvore, né, cara? Cara, mas leão escala a árvore, não escala? Cara, até onde eu sei, os felinos que escalam árvores são outros. É, os gatos, que daí tem que chamar os bombeiros, essas coisas, né? É, exatamente. Ó, é. Os tigres, né? Esse... Tigre eu sei que sobe, onça eu sei que sobe. É, exatamente. O leão, salvo engano aí, se algum fã, algum ouvinte do cast puder nos solucionar essa dúvida, né? Eu acredito que o leão não sube em árvore. E aí, cara, o Patterson subindo desesperadamente, se cagando todo, né? E o leão vindo atrás dele. Ele chega até quase que o topo da árvore, né? E ele se vira pra Samuel, que estava já na árvore do lado, e ele arremessa a espingarda pro Patterson, né? Uhum. Porém, louco, desesperado do jeito que o Patterson tava, né? Ele acaba não conseguindo por segurar a espingarda, né? Derruba o trabucão no chão. Derruba, cara, o trabuco no chão. Patterson, vendo que o leão se aproximava, se joga de cima da árvore, né? Uhum. Pra pegar a espingarda, e ao se virar, o leão tava saltando em sua direção. Cara, que leão maldito, cara. Ele faz tudo que um humano faz de forma... E ele já tinha tomado um tiro na cara, né? Ele já tinha tomado um tiro na cara, ele tava ferido. Ele escalou a árvore. Foi só o tempo do Patterson saltar pra pegar a espingarda, ele já tava saltando na direção. E eis que Patterson acerta um tiro nele, que cai, mas o filho da puta continua na direção dele. Patterson era o Jason, cara. Era o Jason. Não resta dúvida, cara. O espírito do demônio era o espírito do Jason. É... Patterson de novo mira e por fim acerta um tiro certeiro na sua cabeça, matando assim o segundo e último maldito leão, cara. E ali morria a lenda do mais temível, dos mais temíveis felinos que já estiveram por esse planeta, a sombra e a escuridão. Cara, que leões fodas, velho. Como diria o Samuel na abertura do filme, né? Até as partes mais inacreditáveis dessa história são verdadeiras. Isso resume quase que o filme inteiro, né? Todo o filme, cara. É, cara. E aí, morreu os leão, né? Morreu o leão, paz obra volta, né? Paz restabelecida, né? Quem que acontece? O vagabundo da Bidula retorna para dar fim às obras da construção, né? É, eu se eu fosse ali o Patterson, cara, eu ia botar uma marra, cara. Eu ia fazer tipo o The Rock nesse novo filme do Hércules agora, né? Eu ia matar o leão, cara, ia pegar a pele e ia colocar ela e usando, assim, manja? Tipo, cabeça de leão, usando igual um casaco, sabe? Ele ia chegar no trem e ver de longe, vestido de leão, assim, ia correr o tempo inteiro atrás dele, só pra zoar, sabe? Então, eu faria como o Comodoro fez em Boardwalk Empire, cara. Eu pegaria a pele desse leão e usaria como um manto, cara. Eu me vestiria com a pele desse leão pra falar com esse vagabundo dessa Abdula, isso, cara. Eu ia estar tipo aqueles índios dos filmes que usam pele de lobo, assim, na cabeça, sabe? A cabeça do leão em cima da minha, assim, tipo um capuz mesmo. É, tipo aqueles tribais do... Do como é que fala? Cacete. Do Game of Thrones, cara. Os selvagens, né? Sim, não. O Abdula com um exército de trabalhadores fugiu e eu sozinho fiquei aqui e matei essa porra desse leão. Cara. É, cara. E ele mesmo, né? Porque o Hamilton, que era o mais famoso caçador lá, também padeceu, né? Padeceu. E aí depois mostra, né, Mr. Travis, que... Após tudo isso acontecer, o Abdula chegar, né? Junto com a Abdula, a esposa do Patterson chega, né? Segurando o seu filho no colo e naquele, vamos dizer assim, naquele relance, o próprio Patterson olha pro lado, né? Pra onde ele havia sonhado, né? Que o leão vinha vindo pra atacar sua esposa. E ele será que ele tá aqui, né? Exatamente, mas nada disso era real, né, cara? Era só um sonho. Nada mais justo, né? Estresse pós-traumático, chama isso. Pode ser. E ele corre pros braços da esposa, né? Abraça a sua esposa ali e fica, vamos dizer assim, feliz de não ter acontecido aquilo que ele havia sonhado, né? É, depois da chegada dele, isso é o primeiro momento de alívio do cara, né? Exatamente. E após abraçar a esposa, ele cumpre aquilo que o Hamilton havia pedido pra ele, né? Que é pegar o filho dele em suas mãos, né? E segurar ele no alto, né? Assim como o Rafiki fez com o Simba, né, no Rei Leão. Ele pegou o filho dele e ergueu, cara, e fez aquele giro, assim, pra realmente... Chacoalha o neném no alto, né? Tipo, agraciar o filho dele, né, cara? Desengasga neném, né? Chacoalha no alto, assim. E assim terminou a saga do Robert Patterson na África, né? Com o Samuel narrando que aquilo ali realmente, como você disse, é uma história verdadeira, né? E que quem quisesse... encontrar esses leões, né, poderia encontrá-los no Field Museum de Chicago, Illinois, e que mesmo hoje, quem ousasse encará-los nos olhos sentiria medo. Você já falou isso, cara, então não tem muito mais o que falar sobre esse filme, cara, é uma história venérica, como diria, né? Um dia eu vou visitar esses leões, cara. Eu lembro a primeira vez que eu assisti esse filme, a hora que acabou o que ele fala, que as peles dos leões estão no Field Museum, cara, eu fiquei maluco, fiquei maluco. Foi uma promessa que eu fiz pra mim mesmo. Um dia eu vou ver essa porra dessa pele desses leões, cara. Eu me lembro muito bem quando eu era criança, lá nos anos 90, logo após o filme ser lançado, né? E, uhum. tá passando no Telecine, naquela época só tinha um Telecine, eu acredito. No fim do filme que ele fala que as peles estavam nesse museu, eu pensei comigo mesmo, um dia eu quero visitar esses leões, cara. Um dia eu quero ir lá e conhecer, porque é uma história muito foda. Essa história é uma história que tem que ser valorizada e tem que... Um dia eu quero lá ver. Sim, e realmente, pelo que ele fala, eu acho que as peles dos leões, né, viraram tipo a boneca na Belle, né? Porque realmente não deve dar pra encarar muito, cara. Porque a gente que conhece a história... Você não vai lá pra ver uma pele de leão. Você vai lá pra ver uma pele de um leão que você conhece a história, né? Exatamente. Então a hora que você encara pra ele, você realmente fala, puta, quantas pessoas já passaram na boca desse bicho, sabe? O que já não aconteceu, o que já não passou ali, né, cara? Pois é, o olhar dele, assim, olhando pra você, o que que esse olhar dele já é significativo, o que que ele já assustou pessoas em volta ali, né? Quanto terror esses animais já não causaram, né? Pois é, cara, é bem, bem, bem simbólico isso, né? É, eu acho que quem tiver oportunidade, tiver lá em Chicago, não vá só pegar nas bolas daquele boi, né? Não, não vai. Vai não, lá e... Vai lá e vê o leão, cara. Encara ele nos olhos. Eu vou. E vamos lá, vamos gravar um cast na frente dos leões. Vamos Será lá. Que o pessoal do museu deixa? Será? Eu acho que seria legal. Valeria um registro aí pra... Quem sabe no futuro não dá um up no tópico aí do cast com fotos pois tiradas é, cara. Por nós, né? E com isso, então, a gente encerra o grande clássico da TV brasileira, né? TV brasileira não, né? Que nós assistimos na TV brasileira, The Ghost and Darkness, A Sombra e a Escuridão. Exatamente. E aí, Odak, de 0 a 5, quantas patas de leão você dá pra este filme e por quê? Ah, eu sou suspeito em dizer, né, como eu já disse, eu já assisti esse filme aí quando era criança e algumas outras vezes após, pra gravar esse cast eu assisti pelo menos umas 4 vezes o filme, eu dou 5 patas. Aê, dou 5 patas. Rugidos de leões nesse fundo pra você. E você, Mr. Travis, quantas patas cara, de leão? Eu vou ser um pouco menos ousado. Pra mim, minha nota é 3,8. Vou dar uma nota quebrada. Eu acho que faltou sangue nesse filme. Os leões realmente tinham que ter sido mostrados com mais ênfase, como animais ferozes. Tinha que ter explorado um pouco mais a caçada dos leões, não o Patterson só caçando os leões, e sim os leões caçando realmente, de fato, as pessoas. A gente vê o leão caçando uma vez só, que é quando ele pega uma rena e leva pro meio do mato. Esse é o único ataque, de fato, que a gente vê o leão na espreita ali, né? O filme é muito preso em locais, acho que poderia ter explorado um pouquinho mais, por exemplo, a toca dos leões. Poderia ter feito alguma apresentação pra gente, ter mostrado de alguma outra forma o fato de como esses leões realmente davam medo aos trabalhadores. Enquanto os trabalhadores dormindo lá, o leão rugindo atrás, não só naquele momento de desconcentração, a conversa deles, né? Não apenas os caras fugindo pelo medo mesmo, mas a criação do pânico que os leões deu neles. Eu, como telespectador, eu não senti, assistindo esse filme, essa tensão entre os trabalhadores. Pelo contrário, a única tensão dos trabalhadores que a gente vê é a rixa deles, o sentimento antissemita que eles têm. É mais o sentimento antissemita que ele tem, que é o problema que ele encontra com os trabalhadores, do que o próprio medo dos leões. A gente só vê eles fugindo. Talvez a figura do... não é do Marina, é do Abdullah, acaba causando isso, interfere um pouco nisso aí. Mas é um bom filme, cara. Recomendo sempre quando falar sobre algum filme de bicho. E é isso aí, cara. 3,8. Que bom, isso é muito legal, cara. Eu achei que você também evidenciou bastante pontos legais aí. Faltou alguma coisa, mas eu falo mais pela parte também de... O coração chamou, né? Exatamente, o coração falou mais alto. E com isso, a nossa média para esse filme, nada mais justo que um calibre alto. 4,444. Justiça de Mato Grosso, né? Então, vamos deixar um recadinho. É isso aí, galera. Finalizado o nosso cast. Não esqueçam de assinar nosso feed, nos seguir no Twitter, curtir nossa página no Face, nos enviar fotos dos seus mamilos e até a próxima, seres ouvintes de podcast. E lembrem-se, até a parte mais incrível é verdadeira. Tchau! Tchau!